Cara, a gente tá falando de viadagem, né? E a gente vai falar do time do Ronaldo, né, cara? O cara que comeu traveco aí. Então eu acho que no final das contas acaba tendo tudo a ver, né? Pois é, cara. Que time é esse, cara? Flamengo? Acho que não, hein? Acho que não. Então, bateu na trave aí, né? Bateu na trave. Travesti. Travecão. Hoje não! Hoje não! Mas então, galera, eu acho que o São Paulo não fica muito atrás, não, hein? Ou fica por muito trás, ou reveza. Quem sabe, né? Hoje não! Hoje não! E agora, a gente falando da questão ainda do bandeirão do Pedro Bial, cara, isso aí pra mim é falta de ídolo também, cara. Porque o Fluminense... Quem é ídolo do Fluminense, cara? O Papa. O Papa! O Papa João Paulo II. Grande Papa, cara. Hoje não! Hoje não! Assim, o Santos faz direito o que o Flamengo tenta fazer, né? Porque enquanto o Flamengo surge com promessas, né? Negueba, Drogbinha, Torozinho... Adrian! Matheus! Não, é, e tu tá lembrando de coisa que nem os flamenguistas vão lembrar, cara. Não, Matheus, o filho do Bebeto, cara, recente. Recente. Cara. Porra, beleza, cara. A jogada mais brilhante do Matheus foi nos braços do Bebeto na Copa de 94.